Panorama Agrícola para 27 de maio de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua minguante, hoje 27 de maio de 2014, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: todo homem tem o seu preço. Será mesmo? No Panorama Agrícola desta terça-feira você confere uma dica sobre comunicação. No noticiário, videira e região reforçam o sistema anti-granizo. E na entrevista de hoje, terça-feira, você confere estação experimental de Tuporanga, 30 anos pesquisando sobre a cebola. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Para a sua palestra funcionar, organize o seu discurso antes em 3 ou 4 pontos importantes que você deseja destacar. O ouvinte precisa entender fácil o que você vai dizer. Seja claro e lógico. A repetição pode ajudar no aprendizado, mas não seja muito repetitivo. No final da palestra, se der tempo, recapitule os pontos principais. É hora das notícias. O governo do estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Videira, assinou convênio com o município de Videira para implantar o sistema antigranizo no valor de quase R$ 70 mil. Vão ser implantados 3 geradores antigranizo nas localidades de Linha São José, Linha Cambuim e Vista Alegre. Com esses 3 geradores, Videira passará a ter um total de 12 geradores em funcionamento, ampliando e fortalecendo a área protegida. A eficiência média do sistema fica em torno de 70% na zona rural e é de quase 100% na região urbana. Até o momento, além de Videira, os municípios de Iomerê e Fraiburgo, na região, já assinaram um convênio do antigranizo, o que beneficia, sobretudo, a cultura safra da maçã. Ao todo, 6 municípios da região de Videira vão ampliar ou implantar o sistema antigranizo, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 400 mil. Esse sistema antigranizo é formado por queimadores que lançam nas nuvens um composto químico com a capacidade de dissolver o granizo, diminuindo em até 70% a incidência do granizo e reduzindo assim o estrago causado na superfície atingida. Confira a entrevista de hoje. No próximo dia 30 de maio, uma sexta-feira, a Estação Experimental da EPAGRE em Ituporanga celebra 30 anos de pesquisas agropecuárias na região. Para falar sobre esse assunto, conversamos com o gerente da estação, Edson Xavier de Almeida. O que se espera aí para o dia 30, Edson? Bom, nós estamos então nessa data homenageando a nossa unidade, a Estação Experimental de Ituporanga, pela passagem dos seus 30 anos de existência. Ela foi criada em 22 de maio de 1984, né? E, portanto, está completando 30 anos. Não poderíamos deixar de fixar bem esta data, né? É um período longo de experiência, de atividades de pesquisa desenvolvidas no estado, aqui na região do Alto Vale do Itajaí. E nessa oportunidade, então, nós queremos deixar esse marco, né? Da história da nossa estação experimental, dos resultados de pesquisa que foram obtidos e do aproveitamento desses resultados pelos nossos produtores, principalmente pelos sobrecebolicultores de Santa Catarina. Correto, Edson. Além das fortes pesquisas e dos fortes resultados com cebola, o que mais a estação tem feito? A estação experimental Tuporanga, principalmente agora a partir de 2009, ela definiu, como todas as unidades da EPAGRE de pesquisa, definiu o foco de trabalho. Bem definido o foco de trabalho. E, portanto, ficou para a nossa estação experimental, como não poderia deixar de ser, o trabalho com a cultura da cebola. Além do trabalho com a cultura da cebola, que envolve a maior parte da equipe de pesquisadores, nós estamos hoje totalizando com a entrada dos novos pesquisadores, de mais dois novos pesquisadores na área de fitopatologia e de melhoramento de cebola, uma equipe de 13 profissionais, a maioria com nível de doutorado. Desses 13, nós temos 90% que se dedicam, focam na cultura da cebola. E além da cebola, então, nós estamos trabalhando com outras hortaliças, mais especialmente a beterraba, a cultura da beterraba e a cultura do pepino. Mas volto a salientar que o grande esforço de trabalho, e esse é o compromisso da estação, da IPAGRE, da própria diretoria da IPAGRE, nesse sentido de que se trabalhe com a cultura da cebola, e já aí nós temos uma responsabilidade muito grande, né, de atuação, porque representamos o estado de Santa Catarina e desenvolvemos pesquisa praticamente que acaba saindo além das porteiras do estado para o Brasil e até para outros países. Correto, Edson, e o laboratório de solos está ligado à estação também, correto? Exatamente, bem lembrado, o laboratório de solos também é uma estrutura de apoio. Nós temos dois laboratórios em atuação hoje, na estação: o laboratório de análise de solos, que juntamente com o laboratório da IPAGRE de Chapecó constitui a estrutura que se tem hoje para servir os produtores, né? Além do trabalho de pesquisa, sem dúvida, da empresa, seriam esses dois laboratórios. O nosso está num nível de excelência de conceito, né? Em atuação, o laboratório da Estação Tuporanga de Solos. E também temos o laboratório de fitossanidade, que trabalha com a parte de doenças e a parte de pragas de plantas. Hoje nós temos, então, um fitopatologista, um pesquisador especialista na parte de doenças de plantas e que vai atender principalmente as pesquisas e as necessidades dos produtores na área, especialmente de cebola, nesse laboratório de fitossanidade. Então, são duas estruturas muito importantes para a estação e para a região, que é o laboratório de solos, para fazer análise de solo, que não precisaria aqui repetir a importância, a fundamentabilidade que tem, de se fazer análise de solo antes de implantar qualquer cultura ou no monitoramento ao longo dos anos, por um custo muito baixo em cima do que o produtor, na verdade, poderia gastar a mais ou a menos por produzir. Está colocando em excesso ou menos adubos nas suas propriedades. E além do laboratório, como disse, de fitossanidade, que presta esse serviço tão importante na pesquisa, de monitoramento das nossas pesquisas com a parte de doenças e também de necessidades que surjam das propriedades, né, em termos de diagnóstico, que podem ser, né, com toda a estrutura que nós temos montada aqui na estação, pode ser diagnosticadas por esse nosso profissional. Perfeitamente. Conversamos com Edson Xavier de Almeida, gerente da estação experimental da IPAGRE em Ituporanga, que comemora, que celebra neste 30 de maio, 30 anos de pesquisas agropecuárias, em especial na cultura da cebola no Alto Vale do Itajaí. Muito obrigado, Edson, pelas suas informações. Valeu, nós agradecemos, né, e aproveitamos a oportunidade nesse dia nós certamente que teremos um momento cívico com as autoridades da região ligadas à agricultura, lideranças rurais, a nossa empresa, colegas da empresa internamente também. Então já em seguida estaremos encaminhando um convite, né, mas nós já de antemão aproveitamos para. Gostaríamos que. Não podemos convidar toda a comunidade, mas essas pessoas que representam a nossa comunidade agrícola da região e do estado, gostaríamos muito de contar com a presença, que será um momento realmente muito importante e histórico para a nossa unidade. A mesma mão que conduz, arado foi inchada, colhe o fruto que semeou em sua terra bem cuidada. O resultado do trabalho brota da lavoura e da criação, graças ao esforço organizado e à boa administração. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor. Canta, canta com orgulho por ter colhido o melhor. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor. Canta, Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.